Nosso tema dessa noite, então, é a cura pela ação reparadora. Quando a gente fala em cura, a gente lembra sempre da questão física, né? Basicamente da questão física. A palavra curar significa restabelecer, entre outros significados, restabelecer. Então, significa que nós temos que buscar algo que nós não temos mais. Restabelecer é estabelecer novamente. Buscar, trazer de novo alguma coisa que nós perdemos. E essa ação reparadora significa corrigir. Então, a ação reparadora é uma ação de correção. Buscar, através de uma ação de correção, restabelecer algo que nós não temos. Dentro da questão de saúde e doença, que são ligadas, né? Onde não tem uma, acaba tendo a outra. Nós percebemos que a doença, ela se estabelece através de um processo. Um processo, muitas vezes, lento, em outras, um pouco mais rápido. Tudo depende da vontade, da força com que nós, muitas vezes, inconscientemente, ou normalmente, inconscientemente, a gente acaba produzindo isso. Porque a própria Organização Mundial de Saúde, né, um órgão universal ali, ele nos diz que não existem doenças, existem são doentes. Então, sabendo disso, por que alguns adoecem e outros não, né? A gente se questiona, às vezes, por que essas coisas acontecem. Então, nós temos um processo doentio, ou vários processos doentios em nós. É isso que nós temos que procurar se dar conta para poder fazer essa ação reparadora. Assim como existe um processo de doença, existe um processo de cura. Então, nós temos que fazer o caminho inverso àquele que nós vínhamos fazendo durante tanto tempo. Quando nós percebemos em nós, muitas vezes, o sintoma, não a doença em si, o problema já instalado, mas um sintoma. A gente, às vezes, não dá muita bola para algumas coisinhas tão corriqueiras, tão comuns na nossa vida, como um pensamento negativo, um sentimento de raiva. Só que aquilo ali tudo nasce por algum motivo. E através dessa manifestação que nós vamos tendo, seja ela mental ou emocional, aquilo vai criando uma certa energia que vai tomando conta de nós. Vai se instalando no nosso corpo, em alguns órgãos específicos, e vai criando aquilo que a gente reconhece depois como uma doença. E quando a gente adoece, o nosso primeiro passo é buscar a cura, mas a cura do lugar atingido. Nós muitas vezes procuramos um médico, ou quando a gente acha que sabe qual é o problema, a gente mesmo se medica, buscando através disso curar um mal. A gente se depara nessa questão com algo bem interessante. Um tratamento, seja ele um tratamento médico ou até um tratamento espiritual, que muitas vezes a gente faz aqui na Casa Espírita, a gente percebe que a gente, às vezes, segue ele rigorosamente durante o tratamento. A gente faz tudo aquilo que nos foi solicitado. E no momento em que a gente acredita que curou, que a gente se está bem de novo, desapareceu o sintoma, muitas vezes a gente volta a ser como era antes. Na verdade, a gente não provocou uma mudança, essa ação reparadora que o tema nos chama, a gente não provocou a mudança. A gente, na verdade, fez uma tapeação com a gente mesmo. A gente passou a mão por cima, fechou um olho e achou que tinha resolvido o problema. E o problema está lá dentro, pulsando. Então, muitas vezes, a gente está com um sintoma, resolve. Daqui a pouco aparece outro, diferente, em outro lugar. E a gente vai atrás. E a gente passa, às vezes, muito tempo, muitos anos, correndo atrás dos sintomas. E não observando o que está gerando isso. Esse processo de saúde, ele poderia ser aplicado, como o próprio Jesus nos disse tantas vezes, através da lei do amor. A lei do amor não é uma lei que está escrita, mas é uma lei que todos nós trazemos dentro de nós. Porque se a gente conseguir aplicar isso, ou pelo menos um pouquinho, a gente tem que tentar um pouquinho colocar isso, a gente vai começar a resolver esses problemas. Porque esse processo de cura é um processo primeiro de se reconhecer e de se querer bem. A partir do momento que a gente se identifica, a gente começa, aos pouquinhos, a perceber que todos os outros também são iguais a nós. A gente aprendeu isso quando a gente era bem pequeno. Nós todos somos filhos de Deus, somos todos irmãos, mas a gente não se trata assim. Então, dentro desse nosso egoísmo, desse nosso isolamento, de tantos outros fatores que a gente vai observando, que a gente acaba demonstrando, a gente vai provocando em nós alguns processos doentios, e que vão se instalando e que vão cobrando um preço logo na frente. Todos nós temos isso, porque todos nós precisamos aprender a resolver essas questões. É bem interessante, né, quando a gente fala de doenças, de doentes, de cura, a gente observa e tem relatos escritos de pessoas que obtiveram cura. Pessoas aqui na nossa casa que vêm, às vezes, fazem uma consulta e depois nos relatam: fiquei bom, melhorei, me curei. Então, a gente tem que, de repente, aproveitar essa oportunidade. E todo dia a gente tem oportunidades para, de repente, provocar a mudança que é necessária. Nós precisamos nos modificar, nós precisamos acreditar que nós somos espíritos, nós não somos corpo. O nosso corpo é uma manifestação do nosso espírito, é um instrumento que ele se utiliza nesse momento em que nós estamos aqui. E nós tentamos, às vezes, curar o corpo. Aí o corpo tem um tempo X e acaba. E nós continuamos com aquele problema gravado no nosso espírito. É ali que nós precisamos atacar, através de várias práticas. Uma delas é o silêncio, a meditação, para que a gente possa se conhecer, se reconhecer, se entender um pouco mais. Eu tenho aqui uma frase que eu peguei, que foi dita pelo Emmanuel. A gente vê, às vezes, várias frases ditas por ele, passando aqui na TV. E ele fala sobre essa questão, né? Ele diz que a cura só se dará em caráter duradouro, permanente, né, se nós corrigirmos as nossas atuais condições materiais e espirituais. Porque tudo aquilo que está se manifestando é o que nós somos. A verdadeira saúde e equilíbrio vem da paz que soubermos manter. A paz que nós soubermos manter. Onde, quando, como e com quem nós estivermos. Então, a paz, ela precisa ser permanente em nós. Nós temos que ter mais momentos do nosso dia de paz, porque aquilo ali reflete em tudo aquilo que nós fazemos. Às vezes a gente acha que a gente só tem paz quando a gente está lá em casa, quando a gente está em contato com a natureza, quando a gente está não sei aonde. A gente acha que tudo nos afeta, e tudo nos afeta, mas nós também afetamos tudo. Então é um jogo, é uma troca. Nós estamos constantemente fazendo. Nós estamos emanando, estamos jogando para fora o quê? O que nós temos dentro de nós. Então nós temos que observar o que nós estamos realmente exteriorizando, que ali é o que nós estamos percebendo. Nós nos alimentamos do quê? Não apenas a comida material, né? Mas aquilo que a gente se alimenta através do que a gente escuta, do que a gente vê, do que a gente pensa, as nossas sintonias vibracionais. Então, isso tudo vai formando quem realmente nós somos, o que nós fazemos, isso vai se refletindo muito fortemente. Então, às vezes, a gente se depara com algumas situações que a gente não gostaria, que são as questões das doenças físicas. As doenças físicas, a gente poderia dizer que são as mais fáceis da gente resolver. Mas uma questão que está, muitas vezes, dentro da nossa mente, nos atormentando, uma questão que está aqui, nos incomodando, a gente precisa olhar com olhos atentos para isso tudo. Olhar de uma forma mais doce, mais amorosa, para poder talvez encontrar aonde é que está a raiz desse problema. Para poder fazer essa ação reparadora, essa ação que possa nos trazer, se não a cura completa, mas pelo menos iniciar o processo, que a gente possa se autocurar e não depender sempre de que alguém faça para nós, alguém faça para nós, de que uma caixinha ou um frasco nos dê aquilo que nós estamos tirando de nós mesmos. Então, que a gente possa pensar nisso, né? O que nós estamos fazendo pelas nossas curas ou pelas nossas doenças?